Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Estamos consigo às quartas-feiras, entre as 23 e as 0 horas, para lhe trazer sempre grandes compositores, grandes obras, música clássica, a música erudita. Esta semana trazemos-lhe a obra de Robert Schumann. Trazemos-lhe a Sinfonia número 4. É com esta melodia que fica nesta noite. Eu prometo voltar na próxima semana para mais um Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Fique bem, boa noite e até para a semana. Thank you. Quarto andamento com Joana Santos.